Tchê. É o César no beat. Tchê. Pato, gudum, pato, gudum, pato, gudum, pato, gudum, pato. Zusfli. Fé bem. Plástico, a lá dele ali. Letal, pique Romário. Ídolo, como Zidane. Polêmico, tipo Zagallo. Plástico, a lá dele ali. Letal, pique Romário. Ídolo, como Zidane. Polêmico, tipo Zagallo. Zusfli. Flo e Ibrahimovic quiseram grime. Me ligaram, cheguei na festa. Sem convite pra alguns, sou abusado. Platinum, gold sem limites. Tô ficando mal acostumado. Bad vibes, me evite. Budweiser, um forte abraço, não fico fora. Mesmo que brinquem num time monstro. Sempre escalado, malandro em campo. Emerson, Sheik, muralha mesmo. É o goleiro Cássio 2012. Tô tipo Tite 2009. Lembro Ronaldo, preto e branco. Compõe meu time, não te abandono. Não importa o que eu faço, plástico. A lá dele, ali. Letal, pique Romário. Ídolo. Como Zidane, polêmico, tipo Zagallo. Plástico, a lá dele ali. Letal, pique Romário. Ídolo, como Zidane, polêmico, tipo Zagallo. Verdadeiro igual Sócrates. Papo de perreco, evite nos. Quem já sarrou, pede bis. Flow workshop pra MCs. Fake, Mili Vanille, yeah. Calmo, Vinci Nedini. Rival fica burro em campo. Febem, flow, pede anjo. Já foi crime, hoje é alibi. No toque da UEFA, Platini. Já foi dre, hoje é Renessi. No toque da Tiger, hasta la viciante, igual Megatron. Quando elas tacam a rabeta no chão. Que piso fofo, de Adidas. Moda Rússia, antipolícia. Plástico, a lá dele ali. Letal, pique Romário. Ídolo, como Zidane. Polêmico, tipo Zagallo. Plástico, a lá dele ali. Letal, pique Romário. Ídolo, como Zidane. Polêmico, tipo Zagallo. E ataque Alessandro, recua um pouquinho para Chicão de plantão. Passa a metade do campo. No comando pra Paulinho, tocou na Mega. Jovem Henrique pra Paulinho, dominou. Vitor abriu na esquerda, Danilo puxou na Mega, bateu. O zagueiro voltou, rebote. Timão!